3520 autorizado, reporta táxi. Reportará para o táxi, 3520. Nissan 3520 está pronto para o táxi, com 2 horas e 50 de autonomia, alternando Recife e o PLB 1905. Nissan 3520, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 0 no 3 agora. Índia Alfa no ponto de espera reporta pronto e o QNH 10 no 3, Nissan 3520. Nissan 3520, ponto de espera da 10, pronto. Nissan 3520, autorizada a linha de decolar, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 5 nós. Autorizada a linha de decolar, pistão no zero, Nissan 3520. Comodoro, pode ir a Nissan 3399 para Guarulhos, nível 380, information Foxtrot. Nissan 3399, bom dia, informação Foxtrot, confere, Guarulhos, autorizado nível 360. Decolada 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-5-0-3 no transponder. 3-3-9-9 para Guarulhos 360, pistão no 0, curva direita da EL, Leda Bridge, Upper Zulu 1-6, departure 1-2-0, decimal 8 e escoque 5-5-0-3. Então, 3399, cotejamento correto, portão 612, chama pronto para o chuveiro de acionamento. Chamada quando pronto, 3399, obrigado. Nissan 3520, decolada aos 32, controle em 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, bom dia, Nissan 3520. Controle Salvador, bom dia, Nissan 3520, na saída Punta. 0, subornismo 90, vigilante. 190, autoriza direto para o Aracaju, seu 3520? Mantenha o perfil agora de coordenação. Mantenha o perfil, tá, 3520. Agora, o 1-8-1-7, posição número 3, autorização para o pushback de acionamento. 1-8-1-7, autorizado, reporta táxi. Reportaremos táxi, gol 1-8-1-7. 3520, autorizado Aracaju. Direto Aracaju, tá 3520, obrigado. Controle 3520, autoriza 150? Final 150. Final 150, tá 3520. Para o táxi, o PB de 182, a alternativa é o Galeão. Autonomia de 3 horas, 5, 7 minutos. 1897, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 10 no 4 agora. Índia Alfa, reportaremos prontos no ponto de espera, o 1897. Tá 3398, pronto para postivo aquecionamento 06. Então 3399 autorizado, reporta táxi. Reporta para táxi 3399. Bruno 897, autorizada a linha de decolar, pista 10, vento 100 graus, meia dúzia nós. Autorizada a decolagem da 10, voo 1897. 3520, chame o centro na frequência 1545, alterna 12685. Alterna 1245, 2625, na 3520. 8-7, decolado aos 4-2, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, bom 8-7, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, bom 8-7, passando 1800 pés, saída da Euleda. Bom dia, sui, mantenha 360, vigilante. 360, Gono 897, possibilidade de coordenação para o Hibrid, Gono 897? Vou em Leda inicialmente, o no 897. Que grato inicialmente para o de Leda, o 1897. Ponto 399, táxi via parte principal, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 10 no 4. 10 no 4, 4 Índia Alfa, reportada pronto, 3390, 99.